te ouvir. Tudo que você precisa falar com Deus, Ele vai estar pronto para te ouvir. Deus é tão diferente de nós. Nós precisamos aprender a desenvolver uma vida de oração. Quando você acordar amanhã para trabalhar, lá na tua casa, no teu carro, fala com Ele: Pai, eu estou aqui. Se o Senhor não me ajudar, essa semana vai ser horrível. Mas eu preciso, Pai, me ajuda. Que essa semana seja a melhor semana da minha vida, Pai. Conduz a minha semana. Deus, eu preciso de Ti comigo nessa semana. Quem não ora, não fala com Deus. A maneira mais eficiente de ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que está: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Pastor, eu quero. Eu vou ligar para a irmã fulana para orar por mim. Liga para todo mundo, procura todo mundo, sobe para a monte, procura profeta, procura tudo quanto é gente. Só me procura falar com Deus. Enche a caixa de celular da NFLX de telefone. A ponta bicha não aguenta mais. Só Jesus. As pessoas têm dom. Lógico que as pessoas têm um dom. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a coisa mais terrível da vida, olha para mim aqui, você que está aqui em cima, é alguém que só procura homem para ouvir Deus falar. Querendo, você quer ouvir Deus falar com você? Vai até ele direto, você não precisa de ninguém para ouvir Deus falar com você. Será que você é tão pequeno que tem que procurar alguém para ser o seu intercâmbio? Qual é a diferença de procurar um profeta e procurar a Ave Maria? Exatamente. Vai ser procurar um profeta, uma pessoa que tem um dom, que tem um chamado, que eu reconheço esse dom e esse chamado, mas qual é a diferença de fazer isso e ir lá no Búzios lá e falar: vem, vem, vai ver o que está acontecendo aí. Deixa eu dizer uma coisa para você: para com esse vício infantil de ficar ligando para outro.